Thugista Crazy for Lord, de frente pra Cristo, só mafioso recordes, Pastor Tom, filhos do poderoso chefão, Gospel Gang, tá irmão, rap pentecostal, rap pentecostal, é nós. Sinto o fogo do Senhor descer sobre você, sinto o fogo do Senhor descer sobre você. Aperte o play, aumente o som e sinta a unção. O rap é pesado de raiz e do bom. Se a unção cai sobre mim, vai pro chão, vai pro chão. O fogo, se a unção cai sobre ti, vai pro chão, vai pro chão. Aperte o play, aumente o som e sinta a unção. O rap é pesado de raiz e do bom. Se a unção cai sobre nós, vai pro chão, vai pro chão. Se renda a Jesus em perfeita adoração. Yeah, vem chegando a minha rima como um vírus que contamina. Sinta da cabeça aos pés o poder que vai transformar a sua vida. É profundo como remédio fatal pra curar uma doença letal. Penetra no seu sistema nervoso, vem trazendo um alívio na alma. Vai te trazer um renovo. O pecado corrói o seu interior, aos poucos vai te matando, te trazendo mais dor. Por fora o corpo impecável, mas por dentro podre, imundo, coração dilacerado. Só Jesus tem a fonte pra curar a sua dor. Eu te mostrar o amor. Só Jesus tem a fonte pra curar a sua dor. Eu te mostrar o amor. O som e sinta a unção. O rap é pesado de raiz e do bom. Se a unção cai sobre mim, vai pro chão, vai pro chão. O fogo, se a unção cai sobre ti, vai pro chão, vai pro chão. Aperte o play, aumente o som e sinta a unção. O rap é pesado de raiz e do bom. Se a unção cai sobre nós, vai pro chão, vai pro chão. Se renda a Jesus em perfeita adoração. Um arrepio, aleluia, ele está aqui. Não dá pra tocar, só dá pra sentir. Sinto algo me envolver e me faz valente. Me faz santo, me faz puro, me faz mais crente. Se tu está perto de mim, creio que tudo é possível. Nas asas da promessa sobrevoo o abismo. Mato o gigante com uma pedra, corto o leão ao meio. Quando a unção enche o baixinho, fica pequeno e o quê? Veja a lona com as mãos pra trás. Ando sobre as águas com o príncipe da paz. O perdão é liberado e o ódio da linha. O amor corre na veia e me enche de vida. A unção me faz fluir, me faz perder o medo. Na presença de Jeová, sou tipo um guerreiro, mas na presença do inimigo me põe em pé. Não temo homem nem anjos, nem muito menos Lucifer. Tô munido de fé e é pra valer. Tem que ser verdadeiro pra poder receber. Não busco honra, nem fama, nem grana, muito menos glória. Quero é Deus mudando toda a minha história. Oh glória, quero fogo lá da área celeste, onde toda carne se cala, perece. Quero ver Galata 2:20 se cumprir. Não sou eu que vivo, mais Cristo vive em mim. Aperte o play, aumente o som e sinta a unção. O rap é pesado de raiz e do bom. Se a unção cai sobre mim, vai pro chão, vai pro chão. O fogo, se a unção cai sobre ti, vai pro chão, vai pro chão. Aperte o play, aumente o som e sinta a unção. O rap é pesado de raiz e do bom. Se a unção cai sobre nós, vai pro chão, vai pro chão. Se renda a Jesus em perfeita adoração. Sinto o fogo entrar no seu corpo, meu irmão. Algo diferente que você não consegue explicar. Esta chama que começa a te queimar, mas você não consegue se controlar. Sinta o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Sinta, sinta o fogo pentecostal descer sobre você. Ele entra pelas suas narinas. É um vírus que contamina. Comece a dançar, a orar e falar em língua. Aperte o play, aumente o som e sinta a unção. O rap é pesado de raiz e do bom. Se a unção cai sobre mim, vai pro chão, vai pro chão. O fogo, se a unção cai sobre ti, vai pro chão, vai pro chão. Aperte o play, aumente o som e sinta a unção. O rap é pesado de raiz e do bom. Se a unção cai sobre nós, vai pro chão, vai pro chão. Se renda a Jesus em perfeita adoração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo aqui, meu Pai. Na missão, na unção, nesse som, Senhor, eu oro a Ti. Eu sei que nós podemos não ter muito dinheiro, fama ou nome, mas o que nós não queremos que possa faltar na nossa vida é o fogo do Teu Espírito Santo, meu Pai. Então, meu Pai, agora orando a Ti, eu peço para que Teu fogo caia sobre a periferia, sobre o gueto, sobre o jardim. O fogo do Espírito Santo caia e encha os jovens, meu Pai, e preencha a vida de cada um. Que ao abrir da boca, meu Pai, dos Teus filhos, saia fogo do Teu Espírito Santo. E que esse fogo venha destruir toda a obra do mal, venha destruir toda a obra do diabo, meu Pai. É o que eu Te peço em nome de Jesus, meu Pai. Manda fogo sobre nossas vidas, Senhor, em o nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo Nazareno. Aleluia! Oh, labraxê, ripa, canto, rabaçó.